Vocês me deixam com medo, disse Cristão. Mas para onde devo fugir em busca de refúgio? Se voltar à minha terra, sei que ela está reservada para o fogo e o enxofre, e ali certamente morrerei. Se conseguir chegar à cidade celestial, tenho certeza que lá estarei seguro. Tenho de arriscar, voltar em morte certa, mas avançar é o medo da morte, e a vida eterna jaz além. Por isso vou prosseguir. Assim desconfiança hesitante desceram o morro correndo, e Cristão seguiu o caminho, ponderando novamente o que ouvira dos homens. Apalpou o peito em busca do rolo, para ler e confortar-se. Apalpando, porém, não encontrou. Então Cristão se viu em grande angústia, sem saber o que fazer, pois desejava aquilo que costumava aliviá-lo, e que seria também seu passe para a cidade celestial. Bastante confuso, não sabia que rumo tomar. Lembrou-se, por fim, de que dormira debaixo do caramanchão na encosta do morro e, caindo de joelhos, pediu a Deus perdão pelo seu ato insano e voltou para procurar o rolo. Mas nesse caminho de volta, quanto pesar Cristão não trazia no peito. Por vezes suspirava, por vezes chorava, e repetidamente se repreendia por ter sido insensato a ponto de adormecer no lugar que foi feito só para breve descanso do viajante. Voltou, assim, tomando cuidado de esquadrinhar o caminho com os olhos, de um lado e de outro, na esperança de achar o rolo que tantas vezes lhe servira de consolo na jornada. Desceu até novamente enxergar o caramanchão, onde se sentara e dormira, mas a visão renovou-lhe o pesar, trazendo-lhe à mente, com força redobrada, a insensatez de ter adormecido. Descia assim lamentando aquele sono pecaminoso, e dizia, ah, desventurado homem que sou, RM 724. Por ter dormido durante o dia, por ter dormido em meio à dificuldade, por ter cedido assim ao desejo da carne, por ter usado o descanso para aliviar a carne, quando o Senhor do Morro fizera somente para alívio do espírito dos peregrinos. Quantos passos não dê em vão? O mesmo aconteceu aos israelitas por causa do seu pecado, pois foram enviados de volta pelo caminho do Mar Vermelho. Tenho agora de trilhar esse caminho com pesar, enquanto poderia trilhá-lo com alegria. Não fora esse sono pecaminoso, quanto já não poderia ter avançado no caminho em todo esse tempo. Tenho de repisar os mesmos passos 3 vezes, caminho que podia ter trilhado uma só vez. Sim, agora é provável também que a noite me apanhe, pois o dia está quase no fim. Ah, quem dera não ter dormido. Afinal alcançou novamente o caramanchão, onde por algum tempo ficou sentado chorando. Mas afinal, como tanto ansiava, olhando pesarosamente debaixo do banco, ali enxergou o rolo, que logo pegou com afã e tremor, guardando novamente junto ao peito. Quem saberia dizer quanta alegria não sentia esse homem por recuperar o rolo, pois era certeza de vida e garantia de aceitação no desejado céu. Assim, guardou junto ao peito, deu graças a Deus por ter guiado seu olhar ao lugar onde estava, e com alegria e lágrimas retomou a jornada. Mas, ah, com que ligeireza não subiu o caminho até o cume. Porém, antes de lá chegar, o sol já se pusera. Isso o fez lembrar a futilidade de seu sono, e assim novamente se pôs a condoer-se. Ah, sono pecaminoso! Por sua causa, então, a noite me surpreende no meio da jornada. Tenho de prosseguir sem o sol. As trevas devem cobrir os meus passos, e ouvirei os lúgubres ruídos das criaturas da noite. Tudo por causa desse sono pecaminoso. Agora também se lembrava da história que desconfiança hesitante lhe haviam contado. O quanto se apavoraram ao ver os leões. Então novamente pensou Cristão consigo. Esses animais saem à noite em busca das presas. E se me encontrarem no escuro, como poderei escapar? Como evitar ser estraçalhado por eles? Assim seguiu seu caminho. Mas enquanto lamentava seu deplorável deslize, ergueu os olhos e eis que diante dele, bem ao lado do caminho, erguia-se um palácio muito imponente. E seu nome era Belo. Oito, Cristão encontra os leões e chega ao Palácio Belo. Em meu sonho, vi que ele apertou o passo e seguiu em frente, pensando em talvez arrumar pousada ali. Ora, logo adiante entrou por uma passagem bastante estreita, e dali divisou, cerca de 200 metros à frente, a casa do porteiro. Mas avançava com cuidado, observando atento o caminho, e logo divisou 2 leões. Agora, pensou consigo, vejo os perigos que fizeram desconfiança hesitante voltar por onde vieram. Os leões estavam acorrentados, mas ele não via as correntes. Então teve medo, e cogitou também voltar como os outros 2, pois acreditava piamente que a morte o esperava adiante. Mas o porteiro, que se chamava Vigilante, percebendo que Cristão estacara, como se quisesse voltar, gritou-lhe dizendo, é sua força assim tão pouca? Não tema os leões, pois estão acorrentados, e foram colocados aqui para testar a fé dos que a têm e para revelar aqueles que não a têm. Mantenha-se no meio do caminho, e nada sofrerá. Vi então que ele avançava, tremendo de medo dos leões, mas bem atento às orientações do porteiro. Ouviu o rugido das feras, mas elas não o tocaram. Então bateu palmas e seguiu adiante até alcançar o portão onde estava o porteiro. Disse Cristão: Senhor, que casa é esta? Posso passar a noite aqui? Esta casa foi construída pelo Senhor do Morro, e ele ergueu para alívio e segurança dos peregrinos, respondeu o porteiro, que também lhe perguntou de onde vinha e para onde ia. Cristão: Venho da cidade da destruição e sigo para o Monte Sião, mas como o sol já se pôs, pretendo, se puder, pousar esta noite aqui. Porteiro: Qual é o seu nome? Cristão: Meu nome é Cristão, mas antes eu me chamava Desditoso. Procedo da linhagem de Jafé, a quem Deus convenceu a habitar nas tendas de Sem. Porteiro: Mas por que é que você chegou tão tarde, já posto o sol? Cristão: Eu teria chegado mais cedo, mas, ah, como sou desventurado. Dormi debaixo do caramanchão ali na encosta do morro. Mesmo assim, se fosse só isso, eu teria chegado aqui bem mais cedo, só que durante o sono perdi meu testemunho, e sem ele vim até o cume do morro. Depois o procurei e, não encontrando, me vi forçado, com pesar no coração, a voltar ao lugar onde dormi, e ali o encontrei. Por isso só chego agora. Porteiro: Bom, vou chamar uma das virgens da casa, e ela, caso se agrade de sua conversa, o levará ao resto da família, segundo as regras da casa. O porteiro vigilante tocou um sino. Logo depois surgiu à porta da casa uma donzela linda e séria, de nome e discrição, perguntando por que fora chamada. Este homem vem da cidade da destruição e segue rumo ao Monte Sião, mas está exausto e, surpreendido pela noite, pediu-me pouso. Disse-lhe, então, que a chamaria e que, depois de conversar com ele, você faria o que lhe parecesse melhor, segundo a lei da casa. Então ela perguntou a Cristão de onde vinha e para onde ia, e ele lhe respondeu. Perguntou-lhe também como entrara no caminho, e ele lhe respondeu. Depois ela quis saber o que vira e com o que se deparara no caminho, e ele lhe contou. Por fim, perguntou o nome dele, ao que respondeu, Cristão. Meu desejo de pousar aqui é ainda maior porque, pelo que percebo, este lugar foi construído pelo Senhor do Morro para alívio e segurança dos peregrinos. Ela então sorriu, mas aos olhos lhe brotavam lágrimas. Após breve pausa, disse, vou chamar mais algumas pessoas da família. E, correndo até a porta, chamou Prudência, Piedade e Caridade, que, depois de mais alguma conversa com ele, o aceitaram na família. Muitos dos que o receberam à porta da casa diziam, entre, bendito do Senhor. Esta casa foi construída pelo Senhor do Morro com o propósito de abrigar os peregrinos. Ele então inclinou a cabeça, em respeito, e seguiu-as para dentro da casa. Já lá dentro, sentado, deram-lhe algo de beber, e decidiram em consenso que, até estar pronta a ceia, alguns deles teriam uma conversa particular com o Cristão, para melhor aproveitamento do tempo. Designaram Piedade, Prudência e Caridade para a tarefa, e começaram assim. Piedade: Meu bom Cristão, já que fomos tão amáveis com você, recebendo em nossa casa esta noite, que tal conversarmos sobre tudo o que lhe aconteceu em sua peregrinação? Creio que isso será proveitoso para todos nós. Cristão: É de muito bom grado que o faço, e com satisfação vejo quanta bondade vocês têm para comigo. Piedade: Afinal, o que motivou a lançar-se a vida de peregrino? Cristão: Saí de minha terra natal em virtude de um alerta terrível que me soava aos ouvidos, que uma destruição inevitável pairava sobre mim se permanecesse naquele lugar. Piedade: Mas por que você saiu de sua terra justamente por este caminho? Cristão: Foi vontade de Deus, pois, quando os temores da destruição me atormentavam, não sabia onde ir. Mas por acaso veio ter comigo um homem, quando eu me achava tremendo e chorando, de nome Evangelista, que me orientou rumo à porta estreita e assim me colocou no caminho que veio dar diretamente nesta casa. Sem a ajuda dele, sei que jamais teria tomado este caminho. Piedade: Mas você não passou pela casa de intérprete? Cristão: Sim, e lá vi coisas cuja lembrança permanecerá comigo enquanto eu viver, especialmente três delas, que Cristo, apesar de Satanás, conserva no coração sua obra da graça, que o homem pecou tanto que, para ele, não há esperança além da misericórdia divina, e também o relato daquele que pensou, sonhando, ter chegado o dia do juízo. Piedade: Por quê? Ele lhe contou o seu sonho. Cristão: Sim, e que sonho horrível, pensei. Deu-me uma dor no coração enquanto ele me contava o sonho, mas mesmo assim estou feliz por tê-lo ouvido. Piedade: Isso foi tudo que você viu na casa de intérprete, Cristão? Não, ele me levou para um lugar de onde me mostrou um palácio imponente. E lá dentro as pessoas trajavam ouro. Chegou por lá um homem ousado, que abriu caminho pelos guardas armados que vigiavam a porta e tentavam impedi-lo. Esse homem foi convidado a entrar para receber glória eterna. Acho que essas coisas me arrebataram o coração. Eu bem poderia ter ficado na casa daquele bom homem um ano inteiro, mas sabia que tinha de seguir viagem. Piedade, e o que mais você viu pelo caminho? Cristão, o que vi? Bom, avancei um pouco mais e vi aquele que, como eu imaginava, pendia do madeiro, sangrando. A mera visão dele fez o fardo cair de minhas costas, pois eu gemia debaixo de um fardo extenuante, mas então me vi livre dele. Para mim foi algo esquisito, pois jamais vira isso antes. É. E enquanto eu estava ali de pé olhando para cima, porque não conseguia tirar os olhos dele, aproximaram-se de mim três seres resplandecentes. Um deles testificou que meus pecados estavam perdoados, outro me tirou os farrapos e deu-me esta capa bordada que você vê, e o terceiro gravou este sinal que você vê na minha testa, e deu-me ainda este rolo selado. Dizendo isso, Cristão tirou o rolo de junto ao peito. Piedade, mas você viu mais do que isso, não foi? Cristão, as coisas que lhe contei foram as melhores, mas vi também outras. Vi, por exemplo, ao passar, três homens, simplório, indolência e presunção, adormecidos ao longo do caminho, com grilhões nos tornozelos.